Tudo bem? Então, podemos começar? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta aula talvez saia um pouco desorganizada, porque durante a semana eu peguei a tal da gripe suína, que é uma coisa realmente suína, que reduz o seu cérebro ao estado vegetativo, e eu só emergi das sombras ontem. Então, não deu tempo de pensar muita coisa. Então, talvez a coisa aqui fique dividida em tópicos mais ou menos separados, coisas que eu já queria falar desde muitas aulas que escaparam. A primeira é a seguinte. Queria lembrar vocês como uma espécie de exercício e de prática. Todo mundo já ouviu falar da distinção que Aristóteles fazia entre forma e matéria. Eu considero essa distinção onde é um dos patamares da filosofia. Eu chamo de patamares, assim, coisas que são, vamos dizer, descobertas e que daí para dentro ninguém mais tem o direito de ignorar aquilo. Porque se ignorar, você está voltando a uma etapa mais baixa, mais grosseira do raciocínio. Você está deixando de perceber um aspecto da realidade que já foi suficientemente iluminado. O que não quer dizer que você não tenha que você tenha que parar e, claro, outras coisas podem se descobrir na mesma direção, que às vezes podem alterar fundamentalmente aquilo, mas o que você não pode é ignorar aquilo. Então, essa distinção que é frequentemente mal compreendida, inclusive por historiadores da filosofia, ou por grande número de comentadores, ela é uma coisa absolutamente essencial, não só para a compreensão da história da filosofia, mas para o exercício da filosofia. E, vamos dizer, até para a orientação da sua vida em geral. Deu problema na gravação, peraí, vamos. Então, vamos começar de novo, porque deu algum problema aí na gravação. O primeiro tópico da aula de hoje é algo sobre a doutrina aristotélica de forma e matéria, que é uma coisa importante para vocês compreenderem, não só do ponto de vista da história da filosofia, mas efetivamente como uma prática e como uma espécie de aprimoramento de percepção. Quando Aristóteles descobriu essa distinção de forma e matéria, ele alcançou uma daquelas coisas que eu chamo patamares da história da filosofia. Patamar é uma coisa que é de importância extraordinária, que uma vez descoberta, você não pode ignorar mais. Se você ignorar, você vai estar tomando o assunto abaixo do status questiones. Você está ignorando algo fundamental que foi descoberto naquela linha de investigações antes de que você entrasse em cena. Então, é claro que essa distinção, como qualquer outra, pode ser aprimorada, pode se descobrir muitas coisas na mesma direção, mas o que você não pode é ir abaixo daquilo que já se sabe. Certo? Então, isso aí, o que eu estou dizendo não implica nenhuma noção de progresso filosófico necessário do ponto de vista histórico, mas implica um certo compromisso com o conhecimento do status questiones. Agora, quando nós falamos com status questiones, eu não estou me referindo só ao conhecimento, quer dizer, do desenvolvimento histórico de uma certa discussão, mas do conhecimento do próprio contexto histórico no qual você está, e no qual você está não só como estudante de filosofia, mas como um habitante da nossa civilização. Quer dizer que há certos conhecimentos que já foram alcançados e que se incorporaram de algum modo à civilização, e que se você realmente não os absorve, você está em descompasso com a situação histórica real. É certo? O que faz com que todo o seu enfoque dos problemas perca muita importância, perca muito valor. Quer dizer, porque é como se o sujeito estivesse tentando reinventar a roda, não tentando descobrir a existência de bactérias ou descobrir a circulação do sangue de novo e publicasse aquilo como se fosse uma grande novidade. É aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava os Columbus retardatários, os caras que descobrem a América de novo, né? Isso é claro que não é só um erro do ponto de vista da erudição. Quer dizer, isso se torna um descompasso existencial extremamente perigoso, né? É muito importante que toda a sua vida intelectual e até a sua vida pessoal se desenrole dentro de uma consciência alerta do momento e da situação real na qual você vive. Mas essa situação real, ela é tomada no sentido mais histórico, mais amplo, ela tem que se incorporar à sua vida consciente. Quer dizer, você tem que saber aonde e quando você está vivendo. Não se trata do famoso negócio de ser um homem do seu tempo. Não, você não precisa ser um homem do seu tempo. Na verdade, ser um homem do seu tempo seria ser apenas o homem do dia ou da semana ou do mês, tá certo? E ter o seu ponto, depois, ter a sua visão do mundo circunscrita àquilo de que se fala num certo momento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando justamente de você abranger uma certa dimensão de tempo na qual você possa se situar com uma certa clareza. Eu me lembro de uma experiência infantil que eu tive e que, para mim, marcou para sempre. Eu me lembro que eu morava ali na Baixada do Glicério, eu estava descendo a rua Conde de Sarzedas, né, inocentemente, e eu estava olhando para a rua, mas de repente eu tive uma visão de toda a topografia do local. Com todas as ruas, todas as esquinas, todos os movimentos, edifícios, etc, etc. A estrutura inteira, digamos, como se fosse um raio de um quilômetro, né? Então, eu percebi, peraí, eu não estou andando só na rua Conde de Sarzedas, eu estou andando em tudo isso ao mesmo tempo, é neste mapa que eu estou. Só que normalmente nós não prestamos atenção nisso, nós prestamos atenção apenas na rua na qual nós estamos andando imediatamente e acreditamos, nós estamos aqui. Eu disse, mas o que você quer dizer com aqui? Onde termino aqui? Tá certo? Do mesmo modo, do ponto de vista temporal, você diz, bom, eu estou aqui, né, nesta fase, nesta etapa, nesta época, né? Mas peraí, onde começa e onde termina essa época? Né? Ela é 2 horas, 1 dia, 3 dias, 4 dias, 1 século, 10 séculos. Né? Quer dizer, o seu horizonte temporal, para fins práticos imediatos, se concentra apenas na temporalidade imediata. Mas não esqueça que essa temporalidade imediata não existe em si mesma. Essa é verdadeiramente um recorte subjetivo. Mas eu não acredito que o tempo seja uma dimensão subjetiva, como dizia Kant, mas acredito que o recorte que nós fazemos, a imagem que nós temos do tempo, esta sim é subjetiva. E você a recorta de acordo com as suas necessidades. Agora, qual é a necessidade que o seu recorte de tempo está atendendo? Por exemplo, a necessidade de você atravessar uma rua. Para você atravessar uma rua, basta você saber o que se passou nos últimos 5 segundos. O carro que vem vindo, né? A velocidade que eles estão trafegando, com que velocidade você precisa atravessar a rua para não ser atropelado. Quer dizer, esse é o seu horizonte histórico daquele momento. Agora, se você quer ter uma compreensão existencial de quem sou eu, onde é que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Quer dizer, quais são as correntes históricas das quais eu estou participando, quais aquelas em que eu desejo participar, quais aquelas em que eu quero me abster e quais aquelas que eu quero me opor a ela, tá certo? Então, é claro que você precisa ter uma visão mais ampliada. Para ter essa visão ampliada, não basta você saber as coisas, é preciso que essas várias informações sobre a corrente do tempo tenham se incorporado na sua percepção habitual. O recuo de tempo com que você enxerga as coisas tem que se incorporar, né, na sua percepção do que está acontecendo naquele momento. E você saber quais são os pontos de comparação, os pontos de referência, né, no passado próximo, remoto, que podem ajudar você a compreender o que está se passando. Tá certo? Quando você não tem isso, então a própria visão do passado, o próprio conhecimento histórico que você tem, aparece na sua mente de maneira totalmente desconjuntada. Não tem um sentido de forma, não tem um sentido de hierarquia. Então dá a impressão que qualquer coisa pode ter qualquer coisa a ver com qualquer coisa a qualquer momento. E daí você começa a fazer aquelas comparações estapafúrdias que são, vamos dizer, o usual, né? Na mente brasileira hoje em dia. Quando você lê comentários de mídia, até às vezes até trabalhos acadêmicos, isso aparece com uma frequência enorme, né? Você repara, a história da qual as pessoas falam e na qual elas pensam não tem forma absolutamente, é constituída de como é que se diz, explosões mais ou menos aleatórias, fatos que por um momento adquirem uma importância hipnótica para aquele sujeito e que suscita, então, vamos dizer, analogias, e essas analogias espocam na cabeça do sujeito como se fosse uma iluminação, né? Ontem mesmo eu um sujeito me mandou um artigo que algum idiota escreveu aí a meu respeito. Não era bem a respeito de uma questão histórica que eu discutia, e na qual o sujeito dizia que Hitler era um sujeito católico e que o antissemitismo dele era inspirado em Lutero. Né? E que ele era católico, mas ele na verdade era católico, mas anticlerical. O que pode ser um católico anticlerical, minha gente? Né? O católico é eminentemente um membro da igreja, ele não é simplesmente um crente como o protestante que acredita numa doutrina independente de qualquer incorporação institucional. A essência do catolicismo é a incorporação da doutrina e da fé numa determinada instituição criada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quer dizer, o católico não institucional fala, bom, é claro que não é um católico, é claro que ele é um heresiarca. Agora, se além de ser um católico não institucional, se ele ainda foi inspirado por Lutero, eu falo, bom, mas cadê o catolicismo dele? Até ele é tão católico quanto Lutero, evidentemente. Então, mas, o sujeito que escrevia esse era um cara mais ou menos anticristão, então para ele tudo que vem, seja de Lutero, seja de Calvino, seja da igreja, para ele é tudo cristão na mesma medida, ele não é capaz de distinguir uma coisa da outra. Então, significa que uma heresia para ele é uma coisa tão católica quanto a doutrina católica. Então, eu falo, o que é isso aí? Isso é uma monstruosidade mental fora do comum, mas isso no Brasil é comum. Isto é o usual no Brasil. Quer dizer que isso aí é uma deficiência de educação que acaba se transformando numa deficiência de percepção e, no fim das contas, numa deficiência de personalidade, numa deformidade pessoal que o sujeito não consegue medir. Note que errar, todos nós erramos, todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores, todos nós somos idiotas, no fim das contas. Isso aí não resta a menor dúvida. Né? O problema é que as nossas idiotices são idiotices realmente, os nossos pecados são pecados realmente. Agora, quando você começa a tomar idiotice como se fosse uma ciência, o Rui Barbosa que dizia isso, né? Que estava começando a desconfiar que a estupidez era uma ciência. Né? Tanto que as pessoas tinham tanto sucesso, idiota tinham tanto sucesso, mas isso deve ser uma ciência. Então, na hora que você começa a consagrar a estupidez como uma ciência, o pecado como uma virtude, etc., fala, bom, aí você chegou na situação desesperada onde você não pode voltar mais atrás. Tá certo? Então, eu estou falando desta falta, Vander, de perspectiva histórica real. Perspectiva histórica real não é você conhecer todos os fatos, você conhecer a história muito bem. Você pode conhecer a história todinha de cor e não ter a perspectiva, porque você não se situa dentro do quadro. Você está olhando a história como se fosse uma coisa que se passa na tela e que você está observando de fora. Ninguém pode observar a história de fora. Isso não existe. Nós estamos sempre comprometidos com a história. A história é a nossa própria história, sempre, sempre, sempre. Quer dizer, qualquer acontecimento histórico do passado, você só pode compreender na medida que você consiga apreender quais eram as opções morais reais que se colocaram aqueles personagens e na medida que você consiga incorporar esse drama em você para saber, de certo modo, o que você faria se estivesse lá. Tá certo? Se você não é capaz de se colocar desse ponto de vista, você simplesmente não está compreendendo aqueles personagens como seres humanos. Você está compreendendo como se fosse figuras numa tela. É como se fosse um desenho animado. Não chega nem sequer a ser um filme com atores reais. Quer dizer, são figuras esquemáticas de desenho animado. Tá certo? E daí o sujeito olha tudo aquilo de cima e ele sentencia. Né? Assim percebesse o quanto isso é ridículo, o quanto isso é irreal, o quanto isso é psicótico, na verdade. Claro que parariam de fazer, mas no momento que a coisa se consagrou, né, como um direito e até um dever da inteligência humana, a gente vai continuar raciocinando assim o tempo todo. Né? Por exemplo, a simples pergunta, o que eu faria se estivesse lá? Né? Se você não é capaz deste nível de identificação com os personagens, você nunca vai entender nada. Então, você está tratando aqueles personagens como se fossem máquinas, ou como se fossem realmente figuras de ficção, ou um programa de computador, ou coisa assim. Quer dizer, você não é capaz de sentir o peso da responsabilidade real com que os indivíduos estavam jogando. Então você é como uma criança, tá certo? Que dá palpite nos assuntos dos pais, sem entender absolutamente nada. Não é isso? Então, eu me lembro quando os meus filhos me perguntavam onde ficava a fábrica de batatas. Né? Então eu tentava compreender quais eram os princípios da ciência econômica na cabecinha dele, como é que isso funcionava. Né? Então ele achava que tudo era fabricado, devia ter uma fábrica de árvores, uma fábrica de bananas, uma fábrica de macacos, né? E assim por diante. Né? Então, muitas pessoas têm uma visão da história que é exatamente assim. Quer dizer, não é a história real. É realmente uma história da carochinha. E essa história da carochinha, você tem a impressão de que você domina mentalmente. E quanto mais você estudar, mais fatos você souber, mais você vai ter essa impressão. E é, se você quer saber, esta impressão é praticamente a origem de todos os erros do pensamento humano. Quer dizer, você acreditar que você está vendo o desenrolar da história das ideias, da história humana inteira, como se você fosse Deus. É como se você não fosse parte daquilo. É como se você não tivesse um comprometimento pessoal com a coisa. Não é isso? Então, aí tudo se torna muito fácil. Não é isso? Então, é nesse sentido que eu digo que você tem que incorporar esta doutrina da forma e matéria. Não como algo que se passou no passado, algo que foi descoberto, algo que pertence à história da filosofia, mas como a descoberta de uma possibilidade humana que é atual, que é presente, e que você pode redescobrir em você mesmo na sua vida todos os dias. Quando Aristóteles dizia forma e matéria, a noção de forma não é, evidentemente, a forma exterior. Por exemplo, ele dizia, uma mão cortada tem figura de mão, mas não tem forma de mão, porque não tem função de mão. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a forma, para Aristóteles, seria antes a fórmula. Quer dizer, é o princípio de funcionamento, o princípio que dá unidade e sentido àquela entidade. Tá certo? E que pode ser concebida independentemente da matéria que confere existência àquilo. Por exemplo, se você concebe uma xícara, um copo, um recipiente qualquer, tá certo? Você vê que o que define o copo é a função que ele exerce. Quer dizer, ele é um recipiente, ele pode receber um certo líquido, uma certa quantidade de líquido, mantê-lo lá, tá certo? E você pode se servir daquilo. Essa ideia, evidentemente, ela é anterior à existência de qualquer copo. Deus não pode ter feito um copo antes de ter pensado um copo. Tá certo? No momento que ele pensou, o copo não existia ainda, mas ele já tinha forma de copo, ainda que não se incorporasse em matéria alguma. Dizer, como muitos idiotas dizem, que isto é uma projeção da ação humana sobre a natureza, dizer, nós quando fazemos uma coisa, nós temos primeiro, vamos dizer, a ideia, a fórmula, e depois nós a incorporamos em alguma matéria, alguns dizem, não, mas isso aí Aristóteles está fazendo como se a natureza fosse, né, criada do mesmo modo que os objetos humanos. Tá certo? Nos objetos humanos, a distinção entre a forma e matéria é até bastante evidente, mas nas seres da natureza, a coisa não se aplicaria. Isso é absolutamente errado, porque eu duvido muito que o primeiro ser que tem ideia de um copo, ele tenha criado um copo. Não, ele achou algo que servia de copo, algo que atendia a uma necessidade cuja forma lógica ele compreendia. Pode ser até que, por casualidade, ele tenha encontrado uma cuia qualquer. Não é isso? Então, a cuia já tinha forma e matéria de copo, e podia ser usada como tal. Mas se o indivíduo não fosse capaz de distinguir forma e matéria, cada nova cuia que ele descobrisse da natureza seria uma coisa totalmente alheia à anterior. Não teria nada a ver uma coisa com outra. Ele não poderia pegar a unidade de função entre várias coisas diferentes. Tá certo? Também ele não poderia pegar a noção de espécie, porque se você vê uma árvore e você vê outra árvore, é claro que as duas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Elas são numericamente diferentes e espacialmente separadas. Como é que você poderia ter a noção, vamos dizer, de espécies, se você não fosse capaz de separar forma e matéria? Né? Vamos dizer, o que, que um gato tem em comum com outro gato que faz dele membro da mesma espécie? Certamente não é a matéria que os compõe. Se fosse, não poderia haver dois gatos. Os dois teriam que estar no mesmo lugar do espaço e você não conseguiria discernir. Então, para haver dois gatos, é necessário haver duas porções de matéria vivente. Tá certo? Um aglomerado de moléculas de carbono, dois aglomerados diferentes de moléculas de carbono, um que ocupa um lugar, outro que ocupa um lugar, mas que tem a mesma forma. Vamos supor que você tem uma cachorra. A cachorra teve cachorrinhos. Hã? Você sabe perfeitamente que os cachorrinhos se formaram a partir do sangue da mãe. Então, como é que você sabe que eles não são a mãe? É porque eles ocupam um diferente lugar do espaço. Se você disser, mas eles estão dentro da mãe, eu digo, peraí, essa é uma diferença substancial entre eles e a mãe, porque a mãe não está dentro da mãe. É? Então, eles não estão no mesmo lugar do espaço. Um está fora e o outro está dentro. É exatamente. Eles não estão separados assim por uma distância, mas estão separados como círculos concêntricos estão separados. Um está em volta e o outro está dentro. Então, a distinção de lugar no espaço é inerente à matéria. Tá certo? Vamos dizer, eu estou falando de matéria macrocósmica, não estou falando de partículas subatômicas. Partículas subatômicas colocam certos problemas específicos, tá certo? Que nós podemos até discutir mais tarde. Mas quando falando de matéria no sentido macroscópico da coisa, é evidente que você só pode falar que existem duas ou três coisas se elas não estiverem exatamente no mesmo lugar do espaço. Se você tiver 1.000 gatos comprimidos no mesmo lugar, você só verá um gato. Se você vê dois, é porque não estão no mesmo lugar. Mas como é que você sabe que são gatos e não tartarugas ou tomates? Isso é que se chama forma. Quer dizer, você reconhece a mesma forma. Se você não fosse capaz de separar forma e matéria, você não teria um único nome de espécie. Você só teria nomes de indivíduos. Quer dizer, cada gato seria uma coisa totalmente diferente com um nome específico e você jamais perceberia que dois gatos pertencem à mesma espécie, ainda quando você visse os gatos nascendo de dentro da, os gatinhos nascendo de dentro da gata. Ou seja, você seria um idiota completo. Então, a distinção de forma e matéria é uma coisa absolutamente essencial para a inteligência humana. Praticamente tudo que nós podemos descobrir a respeito do que quer que seja depende de que você tenha esta distinção muitíssimo aprimorada. Por exemplo, peraí, aqui parou, agora não sei se parou a transmissão toda. Então, Travou, mas perderam alguma coisa da exposição? Acho que não, né? Acho que não. Para alguns nem parou. Ah, muito bem. Então, por exemplo, quando você ouve duas execuções da mesma composição musical? Alguém aqui, aliás, até me perguntou, vou usar esta carta como mote. Humberto Carlos pergunta, eu gosto muito de música, estudei o básico de teoria musical, apesar de não ter sido agraciado por Deus com uma bela voz, canto no coral da minha igreja. Há muito tempo tenho a vontade de fazer canto e me aprimorar em teoria musical, mas me preocupo com o tempo que deixará de ser gasto em outros estudos. Em uma das aulas do curso, o senhor disse que precisamos estudar outras áreas do conhecimento para termos material para pensar filosoficamente. Então, minha dúvida é, será que a música pode ser uma dessas fontes de material ou será apenas um hobby? Não, a música é uma fonte de material absolutamente maravilhosa para a filosofia. Vocês leiam o livro do Victor Zuckerkansel, Sound and Symbol, e você vai ver que algumas descobertas fundamentais para a filosofia vêm diretamente da música. Mas, voltando a esse nosso exemplo, que até é evidentemente grosseiro em relação às coisas que o Zuckerkansel diz no Sound and Symbol, como você poderia distinguir duas execuções da mesma música? Né? A minha mulher sabe que eu tenho esta mania. Por exemplo, se eu ouço uma canção, eu gosto de pegar várias gravações da mesma canção, interpretada por inúmeros cantores diferentes. Né? Ou uma área de ópera, uma coisa assim. Ou se é uma sinfonia, eu ouvi aquilo, né, regido por vários maestros diferentes, com várias orquestras diferentes. Como é que nós podemos perceber esta diferença se nós não conseguimos distinguir entre a forma e a matéria da música? Né? Ou seja, entre a estrutura interna da coisa e os sons concretos em que ela se incorpora nesta ou naquela execução. Nós podemos, claro que nós podemos fazer essa distinção, nós podemos e a fazemos habitualmente. Só que se nós nos tornássemos incapazes de fazer, nós jamais poderíamos distinguir entre uma execução de uma música e outra. Nós acharemos que são duas músicas completamente diferentes. Então isso quer dizer que toda vez que um sujeito, um maestro anuncia, olha aqui, tal dia um concerto, vamos tocar aqui a Quinta Sinfonia de Beethoven, isso seria uma fraude. Ele não pode tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven, ele só pode tocar outra coisa completamente diferente, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Você vê que a simples ideia de uma história da música se tornaria absolutamente impossível. Não é isso? Então, quando a pessoa começa a reclamar da teoria aristotélica da forma e matéria, né, eu digo, olha, por exemplo, a teoria aristotélica da forma e matéria tem uma versão que Aristóteles lhe deu nos escritos de Aristóteles. Aquilo que você leu lá, tal como Aristóteles explicou. Como é que você pode se referir a essa teoria sem você ter que repetir de novo todo o texto de Aristóteles? Você consegue reconhecer a mesma teoria em várias exposições dela. Tanto que você a está discutindo. E você tem até a sua própria exposição. Como é que você pode fazer isso sem a distinção de forma e matéria? Ou seja, quando o sujeito coloca em discussão ou questiona a distinção de forma e matéria, ele está usando a mesma distinção. Sem ela, ele jamais poderia se referir a uma teoria, ele só poderia se referir a um escrito determinado. Nós somos capazes de distinguir entre o que é a teoria aristotélica da forma e matéria e o que são os escritos históricos nos quais Aristóteles expôs isto. Essa teoria foi exposta muitas vezes por muitos autores diferentes e continua sendo a mesma teoria. Portanto, a teoria da forma e matéria tem também uma forma e uma matéria. E se você não é capaz de discernir isso, você não pode discutir a teoria da forma e matéria. Portanto, na hora que você coloca em discussão, você está confirmando a teoria. E é incrível como as pessoas não percebem que na hora que elas fazem isso, elas estão se colocando num mundo irreal. Quer dizer, aí você começa a paralaxe cognitiva, entendeu? Quer dizer, você não percebe que o fato de você estar dizendo determinada coisa prova que essa coisa é falsa. Porque se ela fosse verdadeira, não poderia ser dita. Se você disser a distinção entre forma e matéria é apenas um formalismo lógico, tá certo? Que não tem correspondência na realidade, né? Eu digo, você não percebe que você está usando esta mesma distinção de forma e matéria para dizer exatamente esta frase que você está dizendo? Então, eu digo, em que mundo você está? Você está falando do mundo da história da carochinha, da qual você é o Deus. Entendeu? Isso aqui é eminentemente psicótico. Gente. A paralaxe cognitiva é doença mental. É a paralaxe cognitiva que consiste em um sujeito conceber um mundo que ele enxerga como totalidade desde fora e desde cima. Ou seja, no instante mesmo em que ele se coloca nessa posição, ele está se tornando totalmente irresponsável pelo que ele está dizendo, porque não há autoridade acima dele. Se ele enxerga o universo todo, desde fora, desde cima, então ele é Deus, e acima dele nós não temos a quem recorrer. Então é claro que isso é doença mental. Isso não é só um erro histórico, não é um erro de lógica, não, é um erro de percepção que, quando ele se torna habitual, ele deforma toda a sua vida intelectual, toda a sua vida moral. E transforma você num palhaço. Claro que o último a perceber a sua palhaçada é você mesmo. Você acha que está agradando. Mas, agora, pegue essa sua conduta e faça um experimento mental. Faça como em geometria descritiva, você rebata isso para o plano da eternidade. Imagina que você está diante do juízo final, dando o Deus verdadeiro, que não é você. Tá certo? E que sabe tudo a seu respeito. Sabe aquilo que você sabe e sabe aquilo que você não sabe. É? E veja como essa sua atitude aparece perante o juízo final. Daí você vai ver que você é um palhaço. Então, a filosofia consiste em muitas coisas. Para resumir as coisas, eu digo que ela consiste na unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. Tá certo? Mas dessa mesma definição decorrem muitas exigências metodológicas. A filosofia é você assumir a plena responsabilidade do que você está dizendo perante a realidade das coisas. E não só perante o seu mundinho mental. Então, de certo modo, vamos dizer, a filosofia é um vexame intelectual perpétuo. Porque você está sempre de novo e de novo e de novo se submetendo a este vexame de se olhar no espelho da eternidade, né? E dizer, epa, errei outra vez, perdi o senso das proporções, estou inventando historinha, e assim por diante. E esta, vamos dizer, confissão do seu fracasso cognitivo, isso aí é o que dá, vamos dizer, a você a força, a energia de você conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, é claro que isto não vem do ser humano, não vem de você. Isto vem da própria dimensão da eternidade. Quer dizer, se não existisse a dimensão da eternidade, não haveria uma medida real do ser humano. Todas as medidas seriam absolutamente subjetivas. Quer dizer, que tudo aquilo que um sujeito diz vale para o momento onde ele está, para o lugar onde ele está, mas ninguém pode definir que momento é esse. Né? Quando o Antonio Gramsci diz que reduz todo o esforço cognitivo humano à expressão da época, eu digo, mas quanto dura esta época? Um século? Meio século? Dois dias? Três segundos? Né? Então, essa expressão, essas palavras, expressão da sua época, são um fatos vossos. Não quer dizer nada. Né? Então, e, no entanto, quando as pessoas leem isso, elas acham que estão lendo uma coisa muito profunda. As ideias são expressões da sua época. Experimente medir a época. Quer dizer, uma época é uma fração de tempo. Se a fração de tempo não é mensurável, não há diferença entre um segundo, um século, um milênio ou a eternidade. Está certo? Se você não tem, portanto, a noção de eternidade, ou seja, da simultaneidade de todos os momentos e de todas as épocas, a palavra época deixa de significar qualquer coisa para você. Para você ver como isso é importante, eu queria lembrar para vocês um autor que, vamos dizer, parênteses. Nem todos os livros que eu considero importantes, por exemplo, na minha parte tem uma lista lá que eu chamo os meus gurus. Gurus são as pessoas com as quais eu aprendi alguma coisa. Né? Mas tem pessoas que elas leem livros ou ouvem aulas, não é para aprender alguma coisa, é para seguir. Eles não querem um conhecimento, eles querem uma ordem, querem uma instrução. Faça isto, faça aquilo. Então, elas acham que eu leio como elas. Então, quer dizer, se eu recomendo um livro, se eu digo que um livro foi importante para mim, primeiro, acredito que eu estou recomendando esse livro para todo mundo. Segundo, acreditam que eu acredito em cada palavra daquele livro. E terceiro, acredito que eu sigo aquilo, como se fosse os 10 mandamentos. Eu digo, mas isso é uma coisa tão infantil, tão idiota. Não é isso? Quer dizer, isso é coisa analfabeto. Quer dizer, como é que eu poderia, não? Por exemplo, se você for lá na minha página, você vê, tem os livros de Santo Tomás de Aquino, tem os livros de Júlio Zévola. Como é que eu posso seguir os dois ao mesmo tempo? Eu não posso seguir, minha gente, isso não dá para fazer. Você chupa a cana e assobiar, você está entendendo? Então é claro que eu estou apenas dizendo que são livros com os quais eu aprendi alguma coisa. É? E alguma coisa de extremamente importante. E se eu coloquei lá uma lista de vários gurus contraditórios, significa precisamente que eu não estou seguindo, entre aspas, nenhum. Né? Eu não estou seguindo nem sequer São Tomás de Aquino. Por quê? São Tomás de Aquino, por exemplo, acreditava que as órbitas planetárias eram estritamente circulares. Eu posso seguir São Tomás de Aquino nisso? Eu não posso, minha gente. Por mais que eu adore São Tomás de Aquino, adoro, sou louco para o Santo Tomás de Aquino, morreria para o Santo Tomás de Aquino, mas eu não posso seguir numa coisa dessa. Assim como Aristóteles, todo mundo sabe que eu sou louco por Aristóteles, mas quando Aristóteles diz que as mulheres têm mais dentes que os homens, eu digo, ó, pessoa, não dá, porra. Aí eu sou cochilou. Né? Então, agora, tem pessoas cuja mentalidade é mentalidade de sectário. Sectário quer dizer o seguidor. Ele tem que encontrar alguém que ele tem que seguir. Então, de uma autoridade que manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo. E quando o sujeito é assim, ele pensa que todo mundo é assim e que eu também sou assim. Eu digo, olha, meu filho, eu estou aqui há 62 anos nessa porcaria desse planeta, tá entendendo? Tentando entender alguma coisa. Isso é tudo o que eu quero na minha vida. Entendeu? Seguir, eu digo, não dá para seguir ninguém, porra. Você pode seguir a Deus, porque Deus é o autor de todas as coisas, é a verdade última. Então, é Ele que você vai seguir, querendo ou não. Eu já expliquei uma vez que eu acho que os 10 mandamentos não são coisas que você deve fazer, são coisas que você faz querendo ou não. É? Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Meu filho, quando você é condenado para o inferno, né, tem um famoso livro chamado L'Enfer, de Monseigneur de Ségur. É uma obra-prima. Né? E ele conta ali vários casos de aparições de pessoas que tinham sido condenadas ao inferno e que voltavam para contar aos seus entes queridos como é que era. Todas elas diziam uma coisa. Eu estou aqui por uma sentença justa. Então, o que o senhor está fazendo? Ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Até o diabo faz isso, pô. Então, não é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama querendo ou não. Mesmo quando você odeia, eu digo, ah, você está esperneando. Você está confessando seu amor. O próprio diabo faz isso. Ele não tem como escapar disso. Então, digo, é seguir a Deus é seguir a realidade mesmo, a estrutura da realidade. Para aí não é como seguir uma pessoa. Não é como seguir Santo Tomás de Aquino, ou seguir Júlio Zévolo, ou seguir Olavo de Carvalho, né? ou seguir Orlando Fedeli, ou seguir Rodrigo Constantino. Não é a mesma coisa. Deus não se coloca nesse plano. Né? Deus não é autor de doutrinas, meu irmão. Doutrina é coisa de ser humano. Deus faz a realidade. Né? Mas então, esta coisa de você seguir, de você dizer, procurar um guru para seguir, é uma coisa terrível. Isso impede você de aprender qualquer coisa. Olha, a minha atitude ao longo dos tempos tem sido exatamente essa. Você não tem que me seguir coisa nenhuma, meu filho. Hã? Você pode obedecer algumas instruções práticas que eu lhe dou para você aprender. Hã? Mas o que é o aprendizado? Onde vai estar o aprendizado? Vai... Se é para você seguir a mim, você não precisa aprender nada. É? Não é isso? Para aprender alguma coisa, você tem que vê-la. Sumiu. Você tem que vê-la com seus próprios olhos, compreendê-la com sua própria inteligência e não com a minha. Não é isso? Então, de qualquer filósofo, qualquer professor, qualquer formador de opinião que tenha o mais mínimo de honestidade, né, ele distingue no que ele está lhe ensinando o que é uma exigência disciplinar necessária para você aprender as coisas e o que é o conteúdo do aprendizado. A exigência disciplinar é, por exemplo, olha, a aula é das tantas horas às tantas horas. Se você não estiver presente ali, você não vai assistir a aula. Entendeu ou não? Hã? Vamos dizer, a aula é, digamos, às 5 horas do sábado. Você chega ali, né, às 7 horas da quinta-feira. Não tem aula. Você entendeu? O que isso tem a ver com o conteúdo do que você está ensinando? Nada, é apenas uma exigência disciplinar necessária, sem a qual não tem aula. Então, nesse ponto, é claro que você tem que seguir. Claro que você tem que obedecer ao professor, porque senão não vai dar. Você está entendendo? Ele está dizendo, na hora que você assistir a aula, você senta aí e escuta o que eu estou falando. Agora, se o sujeito não para de falar enquanto está assistindo a aula, você não vai assistir a aula nenhuma. Então, o professor manda você calar a boca, fica quieto e escuta. Isso é uma exigência disciplinar. Então, aí você tem que obedecer mesmo, senão não funciona. Está certo? Então... É que nem você entra na academia de boxe, daí chega o instrutor e fala, põe essa luva aí. Você fala, não. Mas, não. Então, você não vai aprender boxe por isso, mas nenhuma. Então, esta é a parte disciplinar da coisa. Agora, com relação ao conteúdo, o conteúdo não pode ter elemento autoritário nenhum. É zero. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. Porque senão não há aprendizado, minha gente. Aprendizado consiste em você se tornar inteligente o bastante para você entender o que o sujeito está falando. E não só entender o que ele está falando, mas o do que ele está falando. Entender a coisa e não somente as palavras. Bom, na aula, meu filho, eu posso lhe dar as minhas palavras, mas eu não posso lhe dar as coisas para você observar. Essas você tem que observar por si mesmo. Se eu digo aqui alguma coisa a respeito de um elefante, eu não posso trazer um elefante aqui. Se eu falo Napoleão Bonaparte, eu não posso trazer o Napoleão Bonaparte aqui. No entanto, o que eu estou falando de elefante se refere a elefantes de realidade, não elefante do meu discurso. E o que eu estou falando de Napoleão Bonaparte se refere a um sujeito que existiu historicamente e não à palavra que eu estou usando para designá-lo. Tudo que um professor pode lhe fazer é dar as palavras. Agora, as coisas, meu filho, você vai ter que buscar por conta própria. Não tem outro jeito. É? Se eu tiver muita certeza do que eu estou dizendo, eu posso dizer para você, vá lá e verifique e você vai ver se eu não tenho razão. Quando eu não tenho certeza, eu digo, olha, vá lá e verifique e depois me avisa. se a coisa é do jeito que eu disse ou se é de outro jeito. Não é isso? E se se trata de alguma coisa na qual não é possível certeza, eu posso dizer, olha, eu acho que é assim, mas eu não tenho certeza nenhuma, é apenas uma opinião. E, enquanto opinião, a minha não vale mais do que a de qualquer outro. Então, é claro que as coisas têm que ser assim. Sempre foram, todo e qualquer ensino é assim. Então, por exemplo, Santo Tomás de Aquino sempre dizia o seguinte, o argumento de autoridade é o mais fraco dos argumentos. Ele é importante às vezes. É? Quer dizer, você tem que apelar, vamos dizer, à autoridade de quem estudou o assunto. Falou, olha, nesse assunto aqui não existe certeza, mas as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais devotadas que estudaram, dizem que deve ser assim. Portanto, há uma certa probabilidade que seja assim mesmo. Não é impossível que todos os sábios errem, mas isso não acontece todo dia, porque senão não seriam sábios, seriam idiotas. Né? Se disser, ah, os sábios sempre erraram. Epa! Então, por que você os chama de sábios? Né? Então, você apela ao argumento da autoridade quando não há possibilidade de verificação. Por outro lado, a ideia de verificação é muito mais complexa do que as pessoas normalmente imaginam. Se você falar de verificação científica, né, tal como se entende, por exemplo, nas ciências naturais, você vai estar limitando o campo de verificação de uma maneira brutal. Por quê? A verificação científica supõe um consenso em toda uma classe científica. Um sujeito que faça uma verificação em laboratório não provou nada cientificamente, enquanto todos os outros não verificaram a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o que nós chamamos de verificação científica é um consenso que envolve um montão de gente. E a possibilidade de que milhares de pessoas vejam exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, é nula. Na maior parte dos casos, a verificação não pode ser científica, tem que ser uma verificação direta e pessoal. Por exemplo, já dei esse exemplo várias vezes e vou voltar a ele. Você viu um sujeito matar o outro na esquina. Só você viu. Você pode provar cientificamente? Não, porque você mesmo é o instrumento da prova. Com relação aos conhecimentos mais importantes do mundo, nós só temos acesso a este tipo de verificação, onde a certeza direta e inegável é de natureza estritamente individual, intransferível. E se você abdicar disso e dizer, ah, bom, vou pegar todas as minhas certezas individuais, jogar no lixo, agora só acredito em ciência. Eu digo, você acabou de virar um psicótico. Porque o psicótico, ele não enxerga o que os seus olhos enxergam, ele só enxerga o que a comunidade científica mandou acreditar. Então ele está totalmente descentrado, ele está fora de si. Entendeu? É claro que isso é uma doença mental. Quando nós apelamos à autoridade da ciência e pedimos que ela substitua as nossas próprias percepções diretas por alguma coisa que a comunidade científica diz, você está absolutamente louco. O sujeito faz isso, devia ser internado. Quando eu digo que devia ser internado, isso é opinião minha, eu falo, não. Aqui eu vou até, vamos dizer, apelar à experiência de uma autoridade. Essa autoridade é um dos maiores psiquiatras e psicanalistas de todos os tempos, que chamava Wilfred Bion, em inglês. Um sujeito altíssimamente respeitado, né, nos meios psicanalíticos, especialmente no Brasil, onde ele esteve várias vezes fazendo conferências. Eu sempre achei uma pena que as ideias do Bion não tivessem, vamos dizer, uma influência cultural mais ampla, como mereciam ter, porque esse foi um dos grandes sábios do século XX. Né? Quando você ouvia as conferências do Bion, infelizmente só existe um trechinho de 10 minutos do Bion no YouTube, mas vocês podem, se você põe w.r.bion, B-I-O-N, é um trecho de 10 minutos onde ele critica a expressão paciente terminal. Né? Doente terminal. Ele diz que ninguém é terminal. Se você está tratando o sujeito, é porque você está supondo que ele vai durar pelo menos mais 5 minutos. Não é isso? E o Byron falando é uma pessoa de uma modéstia muito grande, de uma simplicidade muito grande, muito convincente, mas escrevendo ele é muito técnico. Né? Então, acho que por isso os escritos dele não tiveram uma influência cultural maior. Mas a formação dele foi de psicanalista. Começou aprendendo com o Dr. Freud. E o Dr. Freud dizia o seguinte, que existem dois princípios formadores da psique humana. Dois princípios formadores essenciais, básicos. Um quer chamar o princípio do prazer e o outro chamar o princípio da realidade. E o princípio do prazer, evidentemente, rege todas as nossas iniciativas quando nós somos pequenininhos. Quer dizer que o princípio do prazer representa aquilo que o mundo deseja. Aquilo que vem de dentro de você e que determina a sua conduta no sentido de buscar uma satisfação. E existe, por outro lado, um princípio da realidade, que é a adaptação do ser humano às exigências do ambiente externo. Não só o ambiente físico, mas o ambiente social, a realidade do mundo social. Por exemplo, você reconhecer que você um dia vai ter que trabalhar e pagar suas dívidas, certamente não é pelo princípio do prazer que você faz isso. Né? Então, se nós fôssemos regidos exclusivamente pelo princípio do prazer, nós ficaríamos tão desadaptados do mundo exterior que acabaremos morrendo. Então, existe o princípio oposto, que é o princípio de realidade, que me obriga a engolir, né, as imposições do mundo externo que contrariam o meu princípio do prazer. E o Dr. Freud dizia que a cura, né, psicanalítica consiste em você gradativamente ir adaptando o seu princípio do prazer ao princípio da realidade, até você encontrar meios de satisfação que são compatíveis com as exigências do mundo exterior, mundo natural e social. Bom, o Dr. Byron começou praticando isso, né? Quer dizer, inocentemente e sinceramente seguindo lá os preceitos do Dr. Freud. Só que um dia, então, no curso da psicanálise, o paciente é obrigado a engolir muitas verdades que ele não quer engolir. E um dia o Dr. Byron se perguntou, mas por que que eles aceitam isto? É pelo princípio da realidade? Não pode ser. Porque essas coisas que o paciente descobre a respeito de si mesmo não lhe são impostas desde fora. Por exemplo, se o sujeito entrou numa conduta mentirosa e falsa anos atrás, e como diz o Dr. Müller, ele se esqueceu da sua própria mentira e continua agindo como se ela fosse verdade. Né? Então, criou uma neurose. Muito bem. Como é que você vai desfazer a neurose? Você vai conversando com o sujeito, conversando, até ele mesmo perceber como é que a coisa começou. Ora, a origem dessa neurose está colocada muitos anos atrás. A mentira interior também está colocada muitos anos atrás. Tá certo? O que que na situação presente pode forçar o sujeito a recordar aquilo e dizer, puxa vida, eu menti para mim mesmo. Nada pode forçar. Então, o Byron descobriu o seguinte, peraí, além do princípio do prazer e do princípio da realidade, tem que haver um princípio superior aos dois. Isso chama-se o princípio da verdade, o instinto da verdade. Ele usa a palavra drive, podemos traduzir instinto. Dava impulso ou instinto da verdade. Essa é a primeira grande descoberta do Dr. Byron. Falou, olha, os caras, às vezes o que eu quero mostrar para eles a respeito deles mesmos, que eu estou percebendo, mas eles ainda não estão percebendo, eles acabam percebendo, eu não estou forçando eles a aceitar isso aí. Não há nada externo forçando. Vamos dizer, a coisa, por um lado, é uma verdade desagradável e, por outro lado, não é imposta pela realidade exterior. Hã? Por que é que o fulano aceita isso? Hã? Ele aceita isso porque ele tem o instinto da verdade. E o Hersch é uma das grandes descobertas da psicologia de todos os tempos. Aristóteles dizia que conhecer a verdade é natural no ser humano. Isso não quer dizer que nós sempre conheçamos a verdade. É isso? Isso é a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, comer carne é natural para os lobos. Isso quer dizer que os lobos sempre comem carne e falam, mas e se não tiver carne alguma? Ele procura um veado, não tem. Procura um coelho, não tem. Procura uma galinha, não tem. Procura uma ovelha, não tem. Procura um cabrito, não tem. Fala, pô, hoje não como carne, pô. Vou dormir com fome. Não é isso? Então, quando Aristóteles diz que é natural no ser humano conhecer a verdade, o que, que ele quer dizer? Não que o ser humano sempre conheça a verdade, mas que ele tem um instinto da verdade. É? A palavra instinto não ocorreu a Aristóteles. Ou seja, uma função que é natural não quer dizer que ela seja sempre cumprida. Ela pode falhar uma infinidade de vezes. Como, por exemplo, né? O lobo que não encontrou carne tem que comer, sofreu a humilhação de comer uma banana. Então, conhecer a verdade é natural no ser humano. Mas, como toda função natural, ela pode falhar infinitas vezes. Quer dizer, você pode viver contra a sua natureza. Isso, claro, que vai lhe fazer um mal. Mas não vai matar você na primeira. Então, se você obrigar um lobo a comer só comida vegetal, ele vai passar muito mal. Provavelmente vai ficar magro, vai durar menos. Mas ele não vai morrer na primeira. Né? Do mesmo modo, quando nós somos privados da verdade, a longo prazo isso nos prejudica. Tá certo? E é justamente o que o Bion descobriu, é que, do ponto de vista da saúde mental, a privação da verdade é a origem dos grandes danos. E não adianta nada você falar em princípio da realidade, porque o princípio da realidade ele é somente uma necessidade exterior. O princípio da realidade, por si mesmo, não tem poder de persuasão. O fato de alguma coisa seja necessário você fazer alguma coisa, não convence você de que deveria fazer aquilo. É preciso um algo mais. É preciso que esta imposição da realidade exterior seja absorvida, transformada e valorizada interiormente. Ou seja, você precisa ter vontade de fazer aquilo. Então, esta transfiguração, vamos dizer, da realidade em vontade não seria possível se não tivesse um terceiro elemento que é independente do princípio de prazer e do princípio da realidade. E exatamente esse terceiro elemento que o Bion chamava de princípio da verdade. Muito bem. Aprofundando um pouco mais as suas investigações, ele viu que o funcionamento do instinto da verdade dependia da referência a um absoluto. Absoluto, eterno, imutável. Porque se você sai disto, então você cai de novo no jogo do princípio do prazer e do princípio da realidade. É? Por exemplo, que a situação externa lhe impunha determinada coisa, obriga você a reprimir o seu princípio do prazer e adaptar-se a ela. De maneira alguma, você pode continuar negando a realidade o tempo que você queira. E para que o instinto da verdade se sobreponha ao princípio de realidade, ao princípio do prazer, é necessário que ele tenha um ponto de apoio fixo. Que seja superior tanto às exigências da própria subjetividade, quanto às exigências da situação exterior. Portanto, vamos dizer, a verdade não pode ser conhecida nem por um impulso subjetivo, nem por um impulso da pura subjetividade em busca do prazer, ou seja, não pode ser conhecido na pura clave do prazer e dor, e também não pode ser conhecida apenas como uma imposição do mundo externo. Por quê? Porque toda e qualquer verdade que você apreenda sempre transcende a situação concreta que você está vivendo. A situação concreta se compõe de situações de fato. Se você só compreender a situação de fato, você não é capaz de generalizar. Para que você generalize, é preciso que você transcenda o estado de fato momentâneo, né, e apreenda aquilo como uma verdade que vai além da situação. Então é por isso que o Byron diz: existe o instinto da verdade sem o qual a análise não funcionaria. Nenhum paciente aceitaria nada do que eu estou querendo mostrar para ele. E não aceitaria nada a respeito da sua verdade interior. Sobretudo, não aceitaria a verdade das suas próprias emoções. Não aceitaria a sua própria história. Não aceitaria a sua verdade interior. Né? Por outro lado, esse instinto da verdade não poderia funcionar jamais se ele não transcendesse todas as situações de fato impostas pelo princípio da realidade. Então, qual é o resultado final das observações? Porque isso não é uma teoria, são observações clínicas que ele fez. E ele tratou de casos muito graves. O primeiro trabalho dele foi com neurose de guerra, com soldados, né? E também com os chamados pacientes terminais, que são pacientes terminais que não terminam nunca. Então, que se eles terminarem, eles não são mais meus pacientes. É que daí está resolvido o problema. Né? Então, essas são observações clínicas. Essas observações que nos remetem de volta àquilo que dizia Aristóteles. Conhecer a verdade é natural no ser humano. Natural, como um instinto e uma potência que o ser humano tem. Não natural, como um estado de fato do qual você desfruta desde o primeiro momento. E quando eu digo que a percepção, quando o Dr. Byron dizia que o instinto da verdade só pode funcionar se ele transcender a situação de fato imposta pelo princípio de realidade. Note bem que a distinção de forma e matéria está subentendida aí. A forma da verdade percebida se sobrepõe à situação material de fato que a exemplifica. Então, temos aí de novo, estamos sempre voltando e voltando e voltando ao bom e velho Aristóteles em todas essas coisas. De tanto ver isso acontecer, de tanto ver que a distinção de forma e matéria está subentendida e está atuante em toda e qualquer descoberta da verdade a respeito do que quer que seja, e eu acabei por chegar à conclusão de que isso deveria se incorporar no ensino como uma prática usual. E você se acostumar a fazer essa distinção a respeito de tudo o que você percebe. Mas lembrar sempre, vamos dizer, que esta teoria também nada vale se você não a acoplar com a teoria aristotélica das distinções. Ele fala, quando você faz uma distinção, você pode estar fazendo várias coisas diferentes. Existem distinções diferentes, é preciso distinguir as distinções. Então, quando você distingue entre duas coisas separadas, por exemplo, você distingue entre um camelo e um elefante, espero pelo menos que consiga distinguir. Então, esta distinção corresponde à separação real de de duas substâncias, de dois entes. Tá certo? Mas quando, por exemplo, você distingue entre o elefante e o tamanho do elefante. O tamanho do elefante não é a mesma coisa, porque quando ele era pequenininho, ele já era um elefante. Não é isso? Você sabe que o elefante não se identifica com o seu tamanho. Primeiro que há elefantes de vários tamanhos. E segundo, todos os elefantes tiveram vários tamanhos à medida que foram crescendo. Tá certo? Bom, a distinção ela é real. Tá certo? Quer dizer, o elefante não é o tamanho do elefante. Mas o elefante não é fisicamente separável do seu tamanho. Porque ele sempre tem algum tamanho. O elefante sem tamanho nenhum seria apenas uma ideia de elefante. Por exemplo, a palavra elefante, o conceito de elefante, não tem tamanho nenhum. Tá certo? Mas não é um elefante, né? Então, nesses dois tipos de distinções, não é a mesma coisa que você está distinguindo. Você está distinguindo, por um lado, você está distinguindo entre coisas e, por outro lado, entre uma coisa e suas qualidades. É isso? Mas você também pode distinguir entre duas qualidades. Por exemplo, o tamanho e a cor do elefante. Você vê, o elefante sempre tem algum tamanho e ele tem alguma cor. E pior, ele tem as duas ao mesmo tempo. Mas você sabe que elas não são de maneira alguma a mesma coisa. Ora, onde está o tamanho do elefante? Está no elefante. Onde está a cor do elefante? Está no próprio elefante. Agora, a cor está no tamanho? O tamanho está na cor? Não. Então você vê que esse é um terceiro tipo de distinção. Aristóteles chamava... os escolásticos deram a esses três tipos de distinção o nome de distinção real, formal e formal. Primeira distinção é real. Quer dizer, decididamente um camelo não é um elefante. Não é isso? A segunda distinção distingue entre uma coisa e a sua qualidade. A terceira distingue entre qualidades. Então, distinção real formal e distinção formal. Isso aqui também tem que virar uma prática. Uma prática de tal... Claro que nós fazemos instintivamente essas distinções. Nós, de certo modo, nascemos sabendo fazer essas distinções. Se nós não tivéssemos o instinto de fazê-las, nós jamais poderíamos aprendê-las. Mas todo o segredo da filosofia consiste em você começar a fazer conscientemente, portanto mais aprimoradamente e mais atentamente, as distinções que você já fazia espontaneamente. Hoje em dia a tendência é o contrário, quer dizer, você criar distinções e procedimentos mentais que, de certo modo, vão contra toda a sua espontaneidade. Isso é terrivelmente perigoso e destrutivo. Por exemplo, eu vejo que quase 90% do que eu leio aqui de publicações técnicas de filosofia tratam de distinções formais entre palavras e conceitos, mas levada a um tal grau de minúcia que já não tem mais nenhuma correspondência real com a experiência. E já não tem mais importância nenhuma real na experiência, você não tem mais como relacionar uma coisa com a outra. Isso tudo foi inaugurado, evidentemente, com a escola analítica, que, cujo ideal, vamos dizer, era uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades. Mas para que serve uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades? Será que nós precisamos disso? E segundo, será que uma linguagem perfeita e sem ambiguidades corresponderia a um conhecimento perfeito e sem ambiguidades? Por exemplo, aqui alguém me escreve que Leandro Melo Ferreira. Ele diz, quando eu estava nos Estados Unidos estudando inglês, ao ler frases simples ou conversando com alguém em inglês, eu consegui entender as frases instantaneamente, inclusive algumas nuances em piadas, etc. A questão que me surgiu foi a seguinte, eu estava entendendo aquilo em inglês ou em português? Em nenhum nem outro, evidentemente. Você estava entendendo uma fronteira entre duas línguas que não pertence a uma e nem a outra. Quer dizer que as relações semânticas entre português e inglês não fazem parte da gramática portuguesa nem da gramática inglesa. São coisas que você percebeu, de certo modo, né, montando é como o sujeito que está montado em dois cavalos ao mesmo tempo. Está um pé no cavalo, um pé no outro cavalo, como no circo. É isso? Ele não está montado em nenhum cavalo e está nos dois ao mesmo tempo. Então, se não fosse possível fazer isto, o nosso pensamento estaria de tal modo amarrado à linguagem que nós nunca conseguiríamos distinguir entre palavras e coisas. Então, você vira que a tentativa de você estudar, por exemplo, a língua como um sistema de signos que é independente do conhecimento da realidade, leva, evidentemente, a uma psicose. E leva aquele famoso negócio do Fernando Saussure, que o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, pode ser que funcione assim no sistema linguístico, considerado em si mesmo e fora da sua conexão com a realidade. Ou seja, você está falando de uma língua que ninguém fala. Porque no uso efetivo da linguagem, cada palavra que você fala se refere a algo da realidade, a não ser que seja uma discussão maluca. Por exemplo, se eu entro na mercearia e peço um salame. Quer dizer, entre as inúmeras coisas que tem lá dentro. Né? Tem um salame, tem um queijo, tem um bacalhau, né? Tem azeitona, tá certo? Quando eu peço um salame, eu quero um salame, não apenas a diferença entre o salame e os outros objetos. Por exemplo, se a gente somar a diferença, todas as diferenças entre o bacalhau, a azeitona, né, o queijo, etc., etc., ele obterá o quê? Um conceito e não um salame efetivo. Um salame ocupa um lugar no espaço, tá certo? E ele é absolutamente independente das diferenças entre ele e um bacalhau. Você pode comer a diferença? Não. Então isso significa que a linguagem, se ela for considerada como um sistema, ela deixa de ser linguagem imediatamente. Ela se torna um jogo que só existe para os linguistas. E daí se seguirão inumeráveis consequências que vão terminar no tal do desconstrucionismo. E tudo isso é uma gigantesca perda de tempo, isso é uma gigantesca parasitagem da inteligência humana. Isso é uma espécie de AIDS mental, você entende? É um vírus de computador que entra na sua cabeça, tornando o seu pensamento cada vez mais complicado, mais pedante e mais burro. Então essas coisas nós temos que evitar de qualquer maneira. É isso? Bom, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco eu respondo outras perguntas. Então, vamos continuar aqui. Antes de entrar nas perguntas, mas de certo modo já respondendo algumas delas, eu queria aqui lembrar mais algumas coisas. Existe um trecho do Byron em que ele diz os sete pilares da sabedoria são, dois pontos, e daí ele cita um versinho de Rudyard Kipling. Né? O versinho começa assim: I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. Quer dizer, eu tenho seis honestos servidores que me ensinaram tudo o que eu sei. Os nomes deles são o que, quem, quando, como, onde e... quem, porquê, quando, como, onde e quem. Né? Essas seis palavrinhas se tornaram depois consagradas como regras básicas do jornalismo. Quer dizer, uma boa reportagem tem que dizer para você, né, o que, quem, quando, onde, como e porquê. Tá certo? Quer dizer, que é a regra mais infringida do jornalismo. Né? Normalmente consiste, ou pelo menos uma delas tem que ser escondida. Mas, o curioso é por que o Byron diz sete pilares da sabedoria se ele só cita seis? Né? Então, este sétimo que está ausente, esse é o eixo onde, ao redor do qual tudo gira. Mas, e é justamente ali que o Byron vai colocar o instinto da verdade. Quer dizer, tem algo em você que é capaz de reconhecer o que, quem, quando, onde, como e porquê. A respeito não só das coisas externas, mas daquilo que você mesmo fez, daquilo que você mesmo vivenciou, quer dizer, a sua realidade existencial, por assim dizer. Então, havia algo mais que eu queria acrescentar a isto aqui. Durante a semana, enquanto eu estava lá com febre, vivendo em estado vegetativo, eu tinha pensado, mas agora eu acho que eu esqueci o que eu queria dizer. Então vamos ver as perguntas aqui. Se me ocorrer a coisa, eu digo para vocês. Alexandre Ribeiro diz o seguinte: se entendi bem o que o senhor falou sobre o estar alguém fora da história, queria lhe expor brevemente uma situação a ver se cabe no contexto. Umas amigas minhas vivem a angústia de ver seu velho pai, viúvo, estar caído e babando por uma mulher que o vem gostosamente espoliando. Manifestaram às amigas o desejo de entender a situação. Enquanto conversávamos, aconselhei-as a ler Naná, de Emile Zola, romance no qual, como o senhor sabe, uma corista sedutora e tirânica atrai os homens e lhes devora a fortuna e a vida no final das contas. Comentei ainda algo a respeito da insaciável divindade babilônica em que Zola se inspirou. Elas receberam com ceticismo a minha sugestão de que uma chave explicativa para o caso pudesse ser encontrada aí. Por sua resposta, entendi que lhes parecia pouco crível que uma coisa tão antiga pudesse explicar algo que ocorre agora. E isso que não são analfabetas. Impaciente, recomendei que se acha melhor se instruísse com uma psicóloga. Muito bem, mas a coisa já era antiga para o Emile Zola. Quer dizer, foi porque ele conseguiu reconhecer numa situação usual do mundo contemporâneo uma referência mitológica embutida de milênios antes, é que ele conseguiu escrever o romance. Toda a compreensão de situações humanas, quer dizer, se reporta a esses arquétipos. Falei em arquétipo, eu lembrei o que eu queria dizer. Esses dias eu vi no YouTube, né, como não estava com cabeça para ler nada, de vez em quando eu ficava vendo o YouTube. Né? Então, no YouTube eu encontrei uma entrevista do Carl Gustav Jung, né, na qual ele usava mais ou menos o mesmo método do Byron, neste sentido, né, de simplesmente relatar a sua observação clínica, sem tirar necessariamente consequências de valor filosófico. Mas uma dessas observações, que acabou depois se tornando muito importante para toda a continuação da carreira do Jung, foi que a mente humana é capaz de explorações que transcendem espaço e tempo. Né? Ele diz, por exemplo, quando as pessoas têm sonhos premonitórios, Né? Como é que o sujeito hoje pode sonhar uma coisa que vai acontecer amanhã ou no mês que vem? E ele diz, com muita razão, só os ignorantes negam esses fatos. Né? Quer dizer, a experiência clínica mostra que isto é uma coisa comum e corrente. O Dr. Miller costumava dizer o seguinte, que uma das funções principais da mente humana é a adivinhação. Se você perde a capacidade adivinatória, praticamente todas as situações para você se tornam incompreensíveis. Quase, aliás, eu me reportei a isso, não com essa, referência específica, mas de modo mais genérico, há aulas atrás, né? Onde eu falava das antecipações, aquilo que você antecipa nas situações. Se você perde a capacidade de antecipar, você já está com, vamos dizer, um quadro psicótico, que é chamado, vamos dizer, despersonalização epiléptica, onde você perde a orientação, né, no mundo social. Tá certo? Então, daí, ouvindo isso, eu me lembrei do livro do Immanuel Kant, Sonhos de um Visionário. Acho uma obra extremamente importante do Immanuel Kant, que as pessoas não prestam suficiente atenção. A prova de que não presta suficiente atenção é que como é difícil você encontrar esse livro. É que eu só acabei achando numa edição facsímile. Então, os estudiosos do Kant não prestam muita atenção. Não os grandes estudiosos, não estou falando um Roger Vionneau, um camarada desse tipo, um Cassirer, não, estou falando de um estudioso vulgar. Não presta atenção nesse livro, mas eu acho que ali está todo o segredo da obra do Kant. Ele tinha lido Emanuel Swedenborg, que era o grande visionário sueco, né? E ficou louco da vida com aquilo. Né? Então, foi a partir dali que ele cria a sua noção restritiva do que é experiência humana. Né? E experiência, para ele, é o que está dentro do espaço e tempo. Né? Eu digo, ora, essa doutrina kantiana, vamos dizer, é desmentida por toda observação clínica, acho que de todos os psicólogos do mundo. Né? E eu acho que a substância da ignorância kantiana, da estupidez kantiana, está tudo colocado nesse livro. Tudo que ele escreveu depois, eu acho que foi para provar que ele tinha razão contra o Immanuel Swedenborg. O Immanuel Swedenborg disse que teve visões do céu e do inferno. Né? Pode ser que tenha tido, pode ser que não tenha. Eu não sou um grande conhecedor de Swedenborg. Eu li alguma coisa dele muitos anos atrás que me impressionou muito, mas mais pela carreira do sujeito do que pelo conteúdo das visões. Porque Swedenborg teve uma vida absolutamente extraordinária. Ele foi, primeiro virou um grande escritor, um grande poeta, conhecido o maior poeta da Suécia, etc. Depois, aos 25 anos, ele largou tudo e foi se dedicar a ciências e engenharia. E fez coisas tão extraordinárias que uma das coisas extraordinárias que ele fez foi criar uma ferrovia que transportou toda a marinha sueca de um mar para outro, por terra. Né? E quando ele tinha 50 anos, falou, não, desisti, tudo isso é bobagem, agora vou fazer outras coisas. E começou esse negócio de religião mística, essa coisa toda, e escreveu o livro Céu e Inferno, que foi justamente o livro que impressionou mal o Kant. Então, o Kant escreveu esse livro assim, praticamente proibindo as pessoas de perceber qualquer coisa para além do espaço e do tempo. Quando o fato é que se não percebessem nada além do espaço e tempo, não poderiam perceber sequer espaço e tempo. Quer dizer, estaríamos imersos em espaço e tempo como um peixe está imerso na água e não poderíamos jamais nos sobrepor a isto. Tá certo? Ou poderíamos fazê-lo só por meio, vamos dizer, de uma abstração intelectual que não teria para nós nenhum significado existencial real, quer dizer, seria um flatus vocis também. Né? Ou seja, a noção de eternidade nada significaria para nós, a noção de infinito também não. É isso. Nós só temos, claro que nós não podemos captar o infinito, mas nós podemos transcender espaço, tempo e quantidade por momentos e sob certos aspectos, e por isso nós sabemos que existe um para lá. É isso. Então, esta observação do Jung, ela vem por uma coincidência, foi uma coincidência dele. Eu vi isso justamente essa semana. Né? E daí, eu também vi aquele vídeo do Bion e me lembrei, né, daquelas conferências memoráveis que ele fez no Brasil nos anos 70, né, que já tinham me impressionado tanto na época. E eu vi que uma coisa contribuía enormemente para a outra. Se não fosse possível esta coisa que o Jung observou nos pacientes dele, ou seja, sonhos premonitórios, experiências que de algum modo transcendem espaço e tempo, não seria possível existir o instinto da verdade, porque você não teria o referencial do absoluto infinito a que se refere o Bayer. Então isso quer dizer que tem muitos assuntos que, na esfera das discussões filosóficas e teóricas, podem virar um bicho de sete cabeças, que você não consegue resolver aquilo de maneira alguma, mas que, espontaneamente, a psique já resolve na prática. E daí eu sempre me lembro que alguém me ensinou isso, não lembro quem foi, disse que na prática tudo é mais fácil do que na teoria. É evidente, há coisas que nós sabemos fazer, mas nós não sabemos o como. Não é isso? Então, isso quer dizer que se a nossa mente teorizante, a nossa mente filosófica, não trata com infinito respeito essas habilidades que a psique já tem por si mesma, o que ela vai fazer? Ela vai inventar uma outra psique, construída à imagem e semelhança da mente teorética, da mente lógica, construtiva, né? E vai passar a acreditar que esta é a mente verdadeira, em vez do sujeito observar como a sua mente real funciona. E daí você vai acabar pensando com o Ferdinand de Saussure, que em vez de pedir um salame, um bacalhau, ele pede a diferença entre salame, bacalhau e todas as outras coisas. E aí você está muito louco. Né? Então, eu não creio que o estudo da filosofia possa ser realmente separado de uma espécie de prática psicoterapêutica. Né? Quer dizer, a atividade filosófica é tremendamente arriscada para o ser humano, porque a mente construtiva, tá certo? Ela é tremendamente ambiciosa, ela gosta de construir um universo inteiro, e depois observá-lo de cima e de fora. Tudo que a sua mente construtiva criou, foi você que criou, foi você que inventou. É um mundo inventado. Hã? E quanto maiores sejam as suas habilidades puramente lógicas, mais você vai fugir da realidade. Então, isso quer dizer que a lógica também, o sujeito que acha que lógica ensina a pensar, ensina a pensar corretamente, ele está completamente fora da realidade. O que ensina a pensar corretamente é contar a realidade, narrar a realidade. É? A lógica é uma operação de segundo grau, que só tem alguma validade quando é baseado nisto. Lógica não tem relação alguma com a realidade. Lógica é apenas a estrutura do possível. Isso quer dizer que o que quer que você pense por lógica é apenas possível. Né? Como se dá o retorno à experiência? Através da narrativa. E daí eu vi o que, que estavam fazendo esses dois grandes psicólogos. Eu não levo muito a sério o Jung como teórico, mas como clínico, ele era sem dúvida grande, né? As experiências clínicas dele são absolutamente fantásticas. O que esses dois grandes psicólogos fizeram? Eles não criaram uma teoria para contestar outras teorias. Eles não estão contestando Kant filosoficamente. Eles estão, de certo modo, provando o movimento andando. Eles dizem, olha, você diz que a experiência é aquilo que está dentro do espaço e do tempo. Mas nós temos experiências que transcendem o espaço e o tempo. Como é que eu sei? Eu sei porque eu tive, porque eu vi outras pessoas terem. Então, o que vale a sua teoria? Não vale nada. Porque você está inventando uma teoria, mas nós estamos contando um fato. Este fato, por si, ainda que somado em grande número, não tem o vigor argumentativo de uma teoria. Tá certo? Mas ele vale mais do que a teoria. Então, nessa altura, ora, nós talvez não possamos provar filosoficamente, né, o que estão dizendo Byron e Jung, mas nós sabemos que eles têm razão. Não? Nós sabemos por quê? Porque essas coisas já aconteceram a nós. E se não aconteceram a nós, nós vimos acontecer com outras pessoas. Então, vou dizer, os fatos são absolutamente soberanos. São Tomás de Aquino ensinava, você, né? Contra fatos não há argumentos. Essa é uma frase de São Tomás de Aquino. Quer dizer, aconteceu, então não adianta você fazer uma teoria de que não acontece. Entendeu? Agora, o que eu estou dizendo aqui, quer dizer, contra fatos não há argumentos, pode parecer um argumento, por sua vez, em favor da observação científica e contra o exercício da crítica filosófica, mas não é isso que eu estou falando. É? Fatos científicos são fatos que foram depurados através de toda uma metodologia que se baseia numa fileira quase interminável de pressupostos metodológicos. Não é destes fatos que eu estou falando. Estou falando de fatos primários, acessíveis à sua observação direta. Fatos contra os quais nenhuma ciência ou filosofia pode alegar nada. Volto à questão do testemunho. Vamos dizer, toda a ciência, em última instância, é baseada em testemunho. Então, não há uma ciência que possa, por si, invalidar todos os testemunhos e se sobrepor a eles. A tendência de criar uma ciência assim é o que permite inventar essas empulhações como aquecimento global. E aí o negócio vai parar longe. A linguagem, e sobretudo a linguagem lógica, são instrumentos temíveis dos quais o ser humano é dotado. Então, esses instrumentos que permitem ele inventar mundos e submundos, tá certo? Intermináveis, e acreditar neles mais do que na realidade. Mas quando você faz isso como artista, não há um grande problema. Porque o seu equívoco pode ser interpretado analogicamente de outra maneira. Por exemplo, não sei se eu comentei aqui o caso do Franz Kafka, o livro O Processo. Comentei, vocês lembram disso? Às vezes eu penso que disse alguma coisa na aula e não disse. Mas quando nós lemos o livro do Franz Kafka, O Processo, a imagem que nos ocorre imediatamente é a dos famosos processos de Moscou, onde pessoas inocentes eram tão pressionados que acabavam confessando o crime que não tinham cometido. Né? Quer dizer que a ideia a norma processual se sobrepôs de tal maneira à verdade dos fatos que a própria lógica do processo cria o crime, põe o crime na sua boca e você o confessa. Né? E, no entanto, no que Kafka se inspirou para escrever essa história? Ele se inspirou num caso onde não houve injustiça alguma, que focava num processo movido contra um amigo dele que se chamava Otto Gross. Otto Gross era um psiquiatra pedófilo, um monstro. Né? E o cara foi acusado do que fez, né? E preso por causa do que fez. Agora, como era um sujeito de talento, pessoas talentosas não têm direitos excepcionais, então o Kafka fez aquilo tudo como uma imagem da justiça burguesa da Áustria, que tinha injustamente punido um gênio. Como se o gênio tivesse direito de ser pedófilo, está aí o Roman Polanski. Então, quer dizer, a inspiração do Kafka foi totalmente perversa. Mas o símbolo que ele produziu serve para designar não aquele fato a que ele se referiu, mas outros fatos completamente diferentes que iam justamente contra o objetivo ideológico que ele teve a escrever. Veja que por causa do processo, desse livro O Processo, Bertolt Brecht, né, que era um bom safado, ele disse que o Kafka era o único romancista verdadeiramente bolchevique. Porque ele tinha feito o processo da justiça burguesa. Eu digo, mas o que ele disse lá não reflete a justiça burguesa, e muito menos a justiça burguesa deste caso, mas justamente a justiça que vocês criaram. Que é a justiça que inventa o crime. Né? Ela inventa o crime e o gruda num suspeito qualquer que já está condenado de antemão. O que não foi o caso de Otto Gross. Ali era pedofilia mesmo. Né? E Não é preciso dizer que Otto Gross tem uma multidão de admiradores, como Polanski tem uma multidão de admiradores, e como, né, qualquer pedófilo que tem um pouquinho de originalidade, as pessoas acham lindo, maravilhoso. Né? André Gide era um. André Gide ia para a Argélia para comer os menininhos. Né? E tem o famoso... Se le grand ne meurt, se o grão não morre, memória, ele conta isso. Né? Ele conta assim com... Não precisa ser coisa de nada. Né? O pessoal naturalmente acha lindo. E baseado nesses exemplos, nós podemos prever que a partir do momento em que, vamos dizer, a experiência efetiva direta da realidade começa a ser preterida em função de teoria científica, em seguida ela pode ser preterida em função de meras modas intelectuais, né, deixando de prever que a pedofilia será legalizada e até obrigatória dentro de alguns anos. É claro que quando chegar nisso, as pessoas perdendo totalmente a noção do senso da realidade, o famoso instinto da verdade, definhou. Mas, né, vamos ver, a perspectiva, eu vejo, por exemplo, inúmeras pessoas de religião evangélica, protestante, né, chocadas com essas coisas que acontecem, chocadas com same-sex marriage, né, e as coisas, digo, mas peraí. Eles ficam chocados de que as pessoas apliquem o nome de casamento a isto, né? O casamento é um sacramento da igreja. E, quer dizer, se você fala em casamento do mesmo sexo, você está fazendo um contrassenso, um oxímoro, né? É como falar de um quadrado redondo, água seca, né? É assim por diante. No entanto, se você estudar a história direitinho, você vai ver que os primeiros a estender analogicamente o conceito de casamento foram os protestantes. Por quê? Porque na época da Reforma havia uma infinidade de padres que tinham concubinas, alguns tinham três ou quatro, cinco, e aquilo era tido como uma imoralidade, evidentemente. Né? E os camaradas que praticavam isso, eles sabiam que eles estavam vivendo em pecado, e eles tinham lá os seus problemas, se acertavam com Deus do jeito deles. O que, que fizeram os protestantes? Exigiram que estas coisas fossem reconhecidas como casamento. Então deram um significado analógico estendido à palavra casamento. Ou seja, esculhambaram com a noção de casamento. É. Agora, quando eles veem o pessoal gay fazendo a mesma coisa, eles ficam escandalizados. Igual, meu filho, mas quem começou com essa coisa foi você. Você chamou o concubinato sacerdotal de casamento, meu filho. Hã? Agora, se o sujeito amanhã depois quiser casar com hipopótamo, chamar de casamento, você não pode reclamar muito, foram vocês que inventaram essa coisa. Quer dizer, tudo no mundo tem consequências. É o negócio do Richard Weaver, né? As ideias têm consequências. Quer dizer, eles acham... Contemplam a história do filme do Clint Eastwood, que o sujeito se jogou num cacto. Daí estão os amigos tirando lá os espetos e perguntando para ele, por que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Então tem muita coisa que na hora parece uma boa ideia, mas quando você vai ver a longo prazo, o sentido do que você quis fazer se vira contra você. Vamos dizer, esses oportunismos que aparecem nos movimentos políticos, religiosos, ideológicos, tal, vamos dizer, proclamando às vezes mutações da natureza das coisas, né? E legitimando o que é errado, né, acabam, às vezes, sendo usados mais tarde para outras finalidades que vão muito além do que você poderia prever. Não é isso? Então, claro que na época, né, se você chegasse para o Lutero e falasse, mas peraí, meu filho, você está esticando a noção de casamento, depois tem uns caras que vão fazer isso para justificar que eles podem casar com outro homem, ou com três homens, né? Ou com uma vaca, né? E vão usar a mesma palavra casamento, porque estão usando o sentido não estrito, mas em sentido analógico. Estão tomando o analógico como se fosse lógico. E esse é sempre o truque, é? Tem pessoas, minha gente, que tudo que os caras escrevem e falam na vida, tudo, praticamente tudo, é só isso. Então a gente pega uma analogia e transforma numa identidade lógica. Obras completas do Dr. Emir Sader. Todo argumento que o Dr. Emir Sader usa é abuso do sentido de uma palavra para fazer uma analogia para essa uma identidade. No Brasil, praticamente todos os opinadores públicos, quando eu falei outro dia, num artigo, eu falei da lógica brasilienses, existem vários princípios da lógica brasilienses. Um deles é esse. Uma analogia é uma identidade. O outro princípio é uma conjetura invalida um fato. Você cita um fato, o fato não convence muito, mas de outro jeito fala, mas e se... Pronto. O e se fica valendo mais do que o fato. Então, tem vários princípios. Eu acho que é realmente uma... Como em toda psicose, você tem um sistema lógico organizado. Psicose é um sistema lógico de você feito para você se enganar sempre. Né? E eu acho, depois de ter observado durante mais de 20 anos, esses modos de argumentação que são comuns e correntes no Brasil, eu acho que é possível sistematizá-los. Falar, aqui nós podemos fazer um tratado, né, da lógica psicótica brasileira. Só funciona no Brasil. Aqui, se o sujeito quer enganar as pessoas, ele tem que enganar mentindo, falsificando os fatos. Né? Porque a lógica não consegue falsificar. A lógica do mundo. Aqui a molecada é treinada em debates desde a escola. Eu muito afiado nessas coisas. Então você não engana eles facilmente. Agora, por exemplo, você quer enganar os americanos, então você tem que comprar a mídia inteira e dizer, olha, vocês tudo, vocês não noticiam esse fato ou noticiam trocado. Para quê? Porque para dar às pessoas a premissa errada. Porque eles só vão tirar a conclusão errada se eles tiverem a premissa errada. Pensar eles sabem. Agora no Brasil não precisa. Você dá a premissa certa e coloca uma conjetura. Pronto, a gente segue a conjetura. Eu não estou brincando, parece piada, mas não é. A realidade virou. Aliás, a piada vira realidade no Brasil. Né? Então, quando agora não tem essa coisa que a Secretaria de Educação estão recomendando, que se tiver um garoto traveco, ele deve ser chamado pelo seu nome social. Né? Então, como é que você chama? Olá? Não, agora eu me chamo Violeta. E vocês tudo me respeitem. Eu digo, muito bem, nós sabemos que o fato do sujeito imaginar que é mulher, ou querer ser mulher, não o transforma em mulher, nós sabemos disso. Mesmo que ele faça uma cirurgia de mudança de sexo, né, isso não vai transformar em mulher. Se ele não vai ser uma mulher no sentido anatomofisiológico pleno, ele vai ser uma coisa que se parece. Então, é uma coisa que está na imaginação do sujeito. Claro que a imaginação tem um poder imenso. O cara começa, né? A imaginar que ele é um tomate, vai ser difícil convencer que ele não é. Agora, por que esta fantasia de sexo deve ter um poder autoritativo maior do que qualquer outra fantasia? Por exemplo, se eu fantasio que eu sou Napoleão Bonaparte, Júlio César, eu tenho que ser chamado pelo meu nome social de Júlio César? O Napoleão Bonaparte? Não. Por que só a fantasia sexual? Por que não qualquer outra? Por exemplo, eu me convenci de que eu sou uma jaca. Agora você tem que me chamar de jaca, pô, senão você está me insultando, está violando minha identidade. Quer dizer, é claro que quando um assunto desse se torna objeto de... chega ao ponto de ser objeto de discussão pública, é porque todo o instinto da verdade já acabou. Nós estamos no pleno reino da fantasia. E o resultado da discussão, pensando bem, pouco importa. Aqui, por exemplo, no estado do Maine, conseguimos vencer o casamento gay. Eu digo, mas isso é uma vergonha, meu filho. O problema não é você vencer o casamento gay, o problema é você ter tido que fazer isso. É? Porque você imagina quanta estupidez o cérebro humano é capaz de inventar para tomar o seu tempo e você vai ser obrigado a discutir cada uma, juntar dinheiro, fazer a campanha, eleger um candidato. mesmo que todas essas propostas fracassem, elas já terão esgotado você até o fim. Terão habituado você a discutir o indiscutível. Terão estupidificado você até o último. Então, é aí também que nós vemos que o preceito das discussões democráticas, ele falha miseravelmente por ignorar aquela advertência de Aristóteles, que vamos dizer, o primeiro grande codificador da arte da discussão, no livro dos Tópicos, né? Onde diz o seguinte: você não pode discutir com quem ignora os princípios da argumentação. Agora, se você é obrigado a discutir com... Se o sujeito ignora o princípio da argumentação, você não pode discutir com ele. Você pode fazer duas coisas com ele. Você pode tentar ensinar alguma coisa para o cara, ou se ele não for ensinável, você pode usar aquele sujeito como o Dr. Charcot usava, né, as histéricas, para mostrar para a plateia como eram malucas. Entendeu? Diz, olha, eu vou falar aqui uma palavra, essa mulher fica paralisada imediatamente. Eu digo para ela, você não pode andar mais. Pronto, ela para na cadeira. Vocês estão vendo como é doida? Então, essa, você pode usar essa pessoa, né? Se você vê que ainda tem alguma chance de recuperação, você pode tentar ensinar. Ou você pode usar como mostruário. Eu, praticamente, em todos os casos, eu nunca encontrei, eu nunca acreditei que eu pudesse ensinar alguma coisa ao Dr. Emir Sader, ao Rodrigo Constantino, etc. Então, eu só fiz o que o Dr. Charcot faz. Tá vendo como é maluco? Tá certo? Então, há anos eu estou coletando esse mostruário da lógica brasileira, e o pessoal imagina que eu estou discutindo com eles. Eu falo, mas eu não posso discutir com eles. Isso é impossível. Não dá realmente para discutir. Porque a discussão pressupõe um objeto, uma questão clara, que seja compreendida igualmente pelas duas partes, e onde haja duas respostas divergentes. Se o sujeito não compreendeu nada da questão, né? E, mais ainda, se o que ele está dizendo expressa apenas uma deficiência de percepção dele, fala, não há discussão, o que pode haver é ensino, psicoterapia, ou, ao contrário, uma exemplificação de uma doença mental. E praticamente tudo que eu escrevi no Imbecil Coletivo e artigos similares é tudo isso aí, é mostruário de loucura. Não há discussão alguma. Nesse sentido, até o Dr. Emir Sader tem razão de dizer que ele jamais discutiu comigo. Não, pode dizer, ele discutiu comigo, eu é que não discuti com ele. Né? Eu apenas mostrei como era maluco. Então, gente, vocês precisam ver o seguinte, vocês estão num meio social, mas muito mais baixo, mesquinho e estúpido do que vocês mesmos imaginam. A quantidade de gente burra que está nos altos postos do Brasil, é uma coisa monumental, monumental. E mesmo quando você vê pessoas que demonstraram alguma capacidade, por exemplo, de vez em quando eu leio alguma tese universitária brasileira, eu sempre acompanho o que está se fazendo em filosofia no Brasil, procuro até onde é possível, né? Através de publicações, a gente sabe o que eles estão produzindo nas universidades. Às vezes você vê uma pessoa de talento, ele diz, bom, mas você ter o talento para você tratar de uma determinada questão filosófica em nível acadêmico não significa sequer que você é inteligente. Muito menos significa que você está habilitado a tratar da realidade no que quer que seja. Isso aí demanda muito mais do que talento, gente. É? Isso aí demanda anos e anos de uma consciência da sua presença real no mundo. E responsabilidade pelo que você fala, não é do que você fala em classe, é pelo que você fala na sua casa, fala para sua mulher, fala para o seu filho. Você observar as consequências das suas ações ao longo de muito tempo. Tudo isto é para a gente conseguir fazer com que o nosso instinto da verdade se sobreponha aos instrumentos que a mente tem para pensar. Se sobrepõe à imaginação, se sobrepõe à lógica e assim por diante. Mas, em geral, esses instrumentos eles têm uma dinâmica própria. A imaginação, por exemplo, ela imagina as coisas sozinha. Você não precisa forçar muito a imaginação, ela funciona. Você dorme e está lá imaginando coisas. A lógica também, a lógica é um processo mais ou menos, né, mecanístico que se repete. em geral, essas dinâmicas da mente humana, elas têm mais poder sobre o indivíduo do que o seu instinto da verdade. Principalmente quando esses mecanismos são alimentados e sustentados pela educação, ao passo que o instinto da verdade não é. Então, aonde que você vê em alguma universidade você ensinar o instinto da verdade para as pessoas? Não tem. Elas vão ter experiência disso, por exemplo, na psicoterapia. Onde se você não aprender a ser sincero com você mesmo, você não vai curar. Então aí você tem uma espécie de experiência limite. Né? Tu pode fazer, estou fazendo psicanálise faz 32 anos, estou tão ruim quanto antes. Eu falo, bom, tudo lá, o jogo inteiro depende de você ser capaz de contar a sua história como realmente aconteceu. Se você não faz isso, meu filho, dançou. Hã? Mas nós sabemos como isso é difícil. Agora, é difícil você contar a história como realmente aconteceu. Eu digo, muito bem. Mas você sabe quantas pessoas confessam e comungam na igreja? São milhões. E o que vale essa confissão? Você não é capaz de confessar para você mesmo, como é que você vai confessar para Deus? Hã? Nós sabemos, vamos dizer, que a confissão formal feita no confessionário para um padre é apenas um resumo da confissão verdadeira feita a Deus. Quer dizer, daquilo que você fala para o sacerdote, existe toda uma intencionalidade interior que você não seria capaz de verbalizar, mas que você supõe, e supõe corretamente, que Deus está percebendo. Quer dizer, eu não consegui explicar tudo para o padre, nem dava. Tem uma fila de 30 pessoas esperando. E a própria igreja manda você não ser detalhado, manda você ser, como é que se diz? Sintético, tá certo? Então, eu não disse para o padre tudo o que estava na minha alma, mas eu falei o resumo simbólico daquilo e Deus sabe a coisa inteira. Hã? É a confissão baseada nisso. Agora, eu vejo todas essas pessoas supostamente religiosas no Brasil, católicos ou protestantes, né, que tão logo eles entram na igreja, a igreja serve para eles um porrete para condenar os pecadores. Eu vi outro dia uma discussão entre o pastor Caio Fábio e o pastor Silas Malafaia, eu fiquei horrorizado, porque cada um dizia assim, eu não dou ouvidos a adúlteros. Eu digo, não. E a você mesmo? Quer dizer, cada um tentando mostrar, eu sou puro, o outro é um pecador. Falei, mas meu Deus, que mentira terrível. Hã? Primeiro, você tem certeza do adultério dele como você teria do seu próprio? Hã? Eu, se eu cometo um, eu sei que eu fiz. Agora, o vizinho não, eu sempre ouvi falar. Só tem um sujeito adúltero que nós podemos conhecer de fato, somos nós mesmos. Nem a nossa mulher sabe. Ela pode supor, tá? Mas você sabe o que você fez. Então, quando o sujeito entra na igreja, veste a camiseta e já sai condenando os pecadores, é porque ele já perdeu o instinto da verdade. Né? Eu hoje sei que a maior parte dos cristãos, assim, quando eles ficam mais indignados, né, de saber que o garoto se trancou no banheiro para tocar uma, né, eles ficam indignados. Mas quando vê esse negócio da FARC, 50 mil brasileiros morrendo por ano, eles não falam nada. Por quê? Porque o que eles entendem por pecado é a listinha, o formulário. Não é o senso verdadeiro. Eu fico cada pecado que eu cometo e eu vou confessar para Deus. Né? Eu tenho um trabalho miserável para eu obter a certeza que eu não estou exagerando o negócio. Quer dizer, às vezes, a pior característica do seu, a característica mais iminente do seu pecado é a tremenda banalidade dele. Quer dizer, você fez pela trilionésima vez aquela porcaria que todo mundo já fez, né? E você está lá agoniado por causa daquela coisa, né? E você faz um drama, né? Para Deus, que já sabe que você fez tudo aquilo, já viu todo mundo fazer a mesma coisa, tá entendendo? Eu digo, bom, a gente tem que tentar dar a medida certa, né? Eu costumo pedir perdão a Deus da minha banalidade, da minha vulgaridade, do meu pouco valor. Eu falo, não vale nada, isso aqui é um monte de merda, desculpa o perdão da palavra. Eu não sei porque tu presta atenção em mim, eu não consigo entender, porque eu mesmo não prestaria. É como dizer, desculpa tomar o seu tempo com essa coisa. Eu sei que eu tenho tempo infinito, mas cada bilionésimo de segundo de Deus é infinitamente precioso. Hã? Então, eu sei que todo esse processo interior, por exemplo, da confissão, ele é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. Mas eu vejo que a maior parte desses cristãos, né, pastores, padres, etc., etc., eles têm uma visão totalmente coisificada do negócio. É que é uma imoralidade. Por exemplo, há muitos anos eu já entendi. Eu vou tentando entender os mandamentos um por um. Entendeu? O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que coisa. É sobre todas as coisas. Hein? Quanto mais do que as outras coisas. Você não sabe. Né? Então, eu amo aqui, tá aí. Eu amo a Roxane, amo a Leila, tá, mas é para amar a Deus mais. Quanto mais? Onde termina esse mais? Né? Não é um negócio quantitativo definido, né? Então, é o quê? É um mais que está sempre crescendo. Então, é o que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica, né? É uma avaliação que funciona como uma parábola, né? Ou como uma assíntota, uma curva que vai chegando, chegando, chegando, mas não chega. Então, isso quer dizer que essa noção da amar a Deus sobre todas as coisas é eminentemente uma noção escalar. Não é uma coisa que tem dois andares. Aqui está as coisas, aqui está Deus. Fala, não, você sabe muitas coisas, mas Deus termina onde? Hã? Então, eu entendo que o senso de hierarquia, eu posso estar errado, eu não sou um teólogo, não sou bispo, não sou cardeal, não sou pastor protestante, não sou coisa nenhuma, estou apenas um idiota que está aqui tentando pensar, tentando me livrar do meu próprio pecado, tentando achar um pretexto para Jesus Cristo me perdoar no juízo final. Então, eu entendo que esse senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Ele é o próprio primeiro mandamento. Quer dizer, como dizem os americanos, first things first. As primeiras coisas primeiro. Hã? Então, o pecado material que você fez, às vezes ele é o resultado de pecados espirituais que você vem cometendo há 30 e tantos anos que você nunca percebeu. Quer dizer, você está mentindo para você mesmo, mentindo para Deus, faz 32 anos, e daí um dia você faz uma besteira, que é resultado daquilo. Qual dos dois você vai confessar primeiro? Se você vai confessar o material, você já está escondendo a sua realidade, você está perdendo esta grande chance. Porque, olha, eu digo, você abrir seu coração para Deus é uma grande chance, é uma coisa, é muito bom, entendeu, né? Você está perdendo essa chance da confissão. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu disse para vocês que este primeiro ano do curso seria constituído de duas coisas. Aliás, três coisas. Né? Moralidade da vida intelectual. A aquisição de certas sugestão de como vocês adquirem certos elementos de cultura geral que são indispensáveis ao estudo da filosofia. E terceiro, algumas técnicas. Né? Técnicas que se referem tanto ao estudo quanto, vamos dizer, uma técnica de higiene interior. Não sei nem se a palavra higiene é muito boa, eu não gosto dessas analogias médicas. Mas é como você limpar as lentes, tá entendendo? E eu acho que todas essas pré-condições, sem elas, você entrar em filosofia, você vai virar mais um bocó de mola e você não virar um monstro, tá entendendo? E cuidado, esse negócio de filosofia é ruim, você não se imagina o dano que as filosofias fazem para as pessoas. Quer dizer, praticamente todos os grandes crimes do século XX, todos começaram com filósofos. Então presta atenção no que você está falando. Cuidado com isso, né? Então é por isso que eu estou dando essas dicas. Então, deixa eu responder aqui algumas cartas. José Roldão, tenho duas perguntas sobre literatura e outra à parte. Desde meus 13 anos estou ligado às duas artes, música e literatura. Quanto à música, estou, digamos, bem resolvido e em plena forma dentro daquilo que me propus. Quanto à literatura, desde essa época leio muito, ininterruptamente, e escrevo outros tantos, sem, no entanto, ter ainda nenhum material publicado por editoras. Graças a Deus. Você não sabe como eu fico orgulhoso e satisfeito de não ter publicado nada antes dos 45 anos de idade, de ter poupado à humanidade os meus escritos juvenis. Eu sou um benemérito. Cada vez que eu penso isso, mas eu sou bom mesmo. Olha, eu poupei as pessoas esse sofrimento horroroso. Tá vendo? Então, na verdade, até hoje não tive vontade de publicar nada, pois acho que ainda preciso encontrar a minha voz de fato. Isto é realmente importante, gente. Se vocês soubessem como eu me sinto mal quando leio os meus escritos de juventude... Eu li e falei, mas quem é esse cara? Quer dizer, que palhaço que eu era. Né? Quer dizer, era imitação inconsciente. Porque a imitação consciente é um exercício. Mas você precisa imitar muito, até você chega uma hora que você encontra e fala, peraí, eu quero falar desse jeito aqui, porra. Porque aí, falando assim, eu sinto que eu sou eu. E que estou sendo sincero. Quer dizer, a busca da sinceridade é a coisa essencial. Falta-me algo ainda, algo que eu acredito estar a caminho através do seminário. Entendo, ao menos até esse momento, que a minha vocação está ligada diretamente à literatura, romance, conto e poesia. Por isso fiquei especialmente interessado no que foi dito pelo senhor durante as aulas sobre o imaginário, sobre a experiência que transcende ao texto e suscita o drama interior no leitor. Essa experiência, vai estar ligada, vamos dizer, ao instinto da verdade. Quer dizer, à busca de uma verdade sobre a sua própria história. Sem isso, meu filho, não tem obra de ficção que vale a pena. Tendo isso em vista, gostaria de obter ajuda a respeito de alguma bibliografia básica sobre estes aspectos. Eu, epa, agora você me pegou, eu não vou poder te dar isso imediatamente. Se eu tivesse lido a pergunta antes, eu teria pensado em alguma coisa. Mas eu creio que eu já recomendei o curso do Arthur Joseph, como você modular a sua, encontrar a sua própria voz. Note bem que eu tenho a gravação do curso, eu na verdade não fiz o curso, eu ouvi uma vez e falei, mas eu já estou fazendo todas essas coisas aí faz tempo. Daí ele pergunta, eu vou ver uma lista disso aqui. Tá vendo? Agora, um autor que eu recomendo para você, assim, muito, é o Lewis, F.R. Lewis, Frank Raymond Lewis. Esse é um grande professor de literatura, grande, grande, grande. E, sobretudo, o que distingue o Lewis de todo mundo é que ele não era um teórico. Ele visava a ensinar as pessoas o exercício da crítica prática. Crítica prática é você saber distinguir uma obra boa de uma melhor e de uma pior. Não necessariamente para escrever crítica literária, mas desenvolver a sensibilidade e percepção do leitor para essas coisas. Né? E ele consegue isso como ninguém. Tá certo? Então, o Lewis, e sobretudo o livro The Living Principle, é o princípio vivente. Né? Eu quando eu gostaria de publicar esse livro no Brasil, mas o Olives é tão difícil de traduzir, tão difícil, tão, o inglês dele é tão, tão fino e tão, tão caracteristicamente inglês, local, é difícil de traduzir. É, dois, qual seria a finalidade ou meta principal de um escritor ao término desse curso? Eu digo, bom, eu acho que a função de toda a literatura de ficção é aquilo que disse Aristóteles, quer dizer, é a exploração do possível de modo que isso esclareça a experiência real, de algum modo, através de analogias. Aristóteles disse que era isso e até hoje não consegui descobrir outra coisa. Você veja que o poder da analogia é tão grande que mesmo quando você se está escrevendo baseado numa falsidade, como é o caso que eu contei do Kafka, a falsidade foi o fato que desencadeou a inspiração, mas a inspiração em si era extremamente verdadeira. Quer dizer, se você pegar, vamos dizer, a ideia de uma mecânica processual que começa a funcionar como uma máquina, né, autônoma em relação à intenção humana que a criou, bom, é exatamente como funciona o processo do Kafka. Isso não estava na realidade onde o Kafka viu, mas aquilo existia efetivamente. Três, gostaria de saber se o senhor pretende vir ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro ou a Portugal em breve. Eu pretendo ir a muitos lugares do mundo, mas eu não posso sair daqui, porque eu estou aqui com um visto de jornalista. Visto jornalista, se eu sair daqui, eu tenho que fazer toda a papelada de novo e leva 6 meses. Então eu sou prisioneiro do tio Sam. Né? Eu já estou tentando obter aí uma autorização da imigração para poder transitar pelo mundo, mas por enquanto não obtive. Hélio Rodrigues Pereira. Supondo que se abstrai de um objeto tecnológico a sua forma aristotélica, o princípio de funcionamento que lhe confere a sua unidade, se acompanharmos uma determinada sequência de percepções referentes a uma história das ideias, for possível compreender a forma desse objeto em sua expressão intelectual como um conjunto de tais percepções, e se essas percepções corresponderem ao ato cognitivo gerador de teorias filosóficas, então podemos dizer que essas filosofias contribuíram para o desenvolvimento daquela tecnologia? Claro, mas é óbvio. Hã? Quer dizer, se você não tem os instrumentos intelectuais para pensar determinadas coisas, você não pensa, meu filho. Esses instrumentos intelectuais, eles são laboriosamente criados. Por exemplo, você vê, quando Aristóteles codifica ali a arte da dialética, claro que já existiam discussões, e Aristóteles tentava pegar quais são os princípios que estão subjacentes a essas discussões e que fazem com que a conclusão da discussão seja legítima ou não. Então as pessoas já sabiam discutir, né? E Aristóteles, então, depura criticamente essa arte da discussão como levando-a na direção da arte da prova. A dialética ainda não é a arte da prova, mas ela é buscar os meios de prova adequados. Né? Quando 1900 anos depois, mais ou menos, começam as discussões sobre método científico moderno, que se prolonga desde do tempo de Bacon, até Bacon e Galileu, até Karl Popper, passando por Claude Bernard e outros tantos. Tudo isso que eles estão fazendo é uma especificação da dialética de Aristóteles para um determinado campo restrito. Isso quer dizer que se não existisse arte dialética, não existiria método científico algum. E o que é método científico? É confrontação de hipóteses. É primeiro você encontrar as hipóteses e depois você encontrar as premissas teóricas e factuais nas quais essas hipóteses possam ser confrontadas e confirmadas ou negadas. O que é isso aí? Arte dialética. A dialética de Aristóteles é o puro método científico. Só que quanto tempo levou para que aqueles preceitos criados por Aristóteles pudessem, vamos dizer, se especializar para determinados campos, né, muito específicos, muito determinados, onde toda uma coletividade pudesse chegar simultaneamente às mesmas verificações. Foi um longo trajeto, deu muito trabalho. Então, hoje as pessoas arrotam em método científico como se estivesse nascido em árvore, tá entendendo? Mas deu um trabalho miserável, alguém teve que pensar. Não que o método científico, a lógica, não, sejam inaturais ao ser humano, não são, eles não são propriamente invenções. Eles são, por assim dizer, como que extrusões de procedimentos que são naturais ao ser humano, mas que se tornam mais translúcidos quando exercidos conscientemente e com um senso de fiscalização crítica. Vamos ver. Clóvis Barbosa. Neste momento, todo o meu esforço intelectual se concentra em três atividades. Um, a leitura atenta e vagarosa dos grandes romances portugueses. Grande coisa que você faz. Mas grande coisa que você faz. Dois, o estudo das transcrições do nosso curso. E três, a gramática latina do professor Napoleão. Isso não obstante, e o senhor, por favor, não fique bravo, devo confessar que minha insegurança juvenil tem me forçado a procurar mais unidade para os estudos. Por isso pensei no Trivium. Não se preocupe com isso, Cláudio. Aí tem que pensar como aquele guia de museu na Itália disse para Goethe, né? Estava lá e via que as quadras estavam com épocas misturadas, autores misturados, né? E daí o Goethe perguntou, por que que isso é assim? Daí o cara respondeu, queste cose hanno bisogno de um pouco de confusão, né? Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Ele fica mais interessante, fica mais... Não tem... Isso aí é que nem na alquimia. Na alquimia você vai ter três elementos, que é o mercúrio, enxofre e o sal. O mercúrio é o caldo das possibilidades, é a confusão, é o caos, né? É da onde sai tudo. Depois vem o enxofre que fixa aquilo, dá uma forma definida, daí sai o sal, que seria o cristal perfeito. Então, do mesmo modo, a cristalização prematura é o que mata a inspiração das pessoas. Deixa desorganizado assim mesmo. Deixa, acostume-se com a insegurança. Não fique perturbado com a insegurança, não. Essa insegurança é o sinal da sua própria vitalidade. Né? Vai chegar um tempo em que as coisas se condensam naturalmente. Se condensam, inclusive, certas conclusões, certas convicções que você adquire, onde você fala, opa, finalmente, isso aqui eu entendi. Né? Mas deixa que isso venha sozinho. Não se preocupe com isso, não. PS, minha mãe mandou um abraço. Obrigado. Outro tanto. Então, olha, gente, eu acho que... Não dá para fazer mais nada hoje, né? Foi longe demais. Então, olha aqui, só para um lembrete, não é uma pergunta, isso é um lembrete do Silvio Grimaldo. Há um livro interessante que ilustra muito bem como era o ambiente cultural brasileiro nos anos 40 e 50, escrito pela jornalista Lucila Soares, neta do José Olímpio, contando a história da livraria. Rua do Ouvidor 110, uma história da livraria José Olímpio. Ah, essa é uma maravilha. Né? Então, junta isso com o livro do Brito Broca, A Vida Literária no Brasil 1900. Então você vai ver duas épocas como era a atmosfera. Né? O que veio depois, a atmosfera que veio depois, nem vale a pena contar. Mas estaria retratado de algum modo no livro do Zuenir Ventura, sobre os 68 anos que não acabou. Mas, entre o tipo de vida intelectual que você tinha nos anos 40 e 50 e o que veio a ter depois, a atmosfera que o Zuenir Ventura já descreve, assim, mas é uma queda vertiginosa, um negócio abissal. Agora, 68 já estava ruim. Depois de 68, nós ficamos caindo, né? Como é que o negócio parece não ter fundo? Tá certo? Então, nós estamos hoje, né, no ponto mais baixo que eu consigo conceber. Deve ser possível piorar um pouco mais para dentro, né? Mas o nosso esforço deve ser para que isso não aconteça. E nós temos que criar um outro patamar da cultura brasileira. Patamar Não é só dando palpite, entrando em discussões coletivas. Não, nós temos que criar um patamar, vamos dizer, com obras. Obras que não precisam ser necessariamente escritas. Se fizer uma série de conferências e gravar, é uma obra. Hoje em dia, este modo, se não existisse este modo de comunicação, toda a minha atividade seria proibitiva, eu não conseguiria fazer nada. Então, obras podem ser obras de literatura, de ciência, etc. Vocês vão fazer tudo isso. E eu espero que essa geração realmente marque a sua presença na vida do Brasil, de modo que tudo o que veio nesse período de 60 até agora será tudo esquecido. Nós temos que jogar tudo isso no lixo, porque nada se fez. Nada, nada, nada. É só lixo por toda parte. Né? Então, nós temos que nos tornar... Leia esse livro da Lucila Soares, né? Nós temos que nos tornar dignos do que o Brasil foi nesse período. No mínimo isto. Não é isso? Então, é o período onde estava vivo ao mesmo tempo. Taliotti, Maria Carpó, Gilberto Freire, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Eles eram uma coisa maravilhosa. Deu quase paradisíaco em comparação com o que tem hoje. Quer dizer, como é que nós chegamos lá e depois, né, como dizer, saída de leão, chegada de cão? Nós temos que devolver a coisa ao nível que tinha antes. Essa é a nossa obrigação estrita. Isto ninguém pode nos impedir de fazer. Não há PT, ou PSDB, ou MST, ou PQP que possa nos impedir de fazer isso. Entendeu? Só tem uma coisa para impedir. Nós mesmos. Nossa própria ignorância, nossa própria covardia, nossa própria preguiça. Né? Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que vocês não padecem desse defeito. Vocês estão se esforçando muito, eu estou muito contente com os alunos desse curso, a gente vê a sinceridade, esforço, é uma coisa realmente, sabe que, como diz o Machado de Assis, fica, eleva, honra e consola. Né? Então tá bom, até a semana que vem, muito obrigado.